Eu sou o porta-voz da história e cultura das regiões, onde as palavras contadas, para além de emoções, criam os valores e a identidade de um povo. África, o continente berço, sempre acarinhou os contadores de histórias, porque este possui uma função especial, que é a de narrar as tradições e os acontecimentos de um povo. O costume de sentar-se embaixo de árvores ou ao redor de fogueiras para ouvir as histórias e os cantos perdura até hoje. Os griotes também são músicos e muitas vezes as narrativas são cantadas. A construção da história de base oral é marca dos povos africanos antigos e o griote tem papel fundamental em sua estruturação. Contem com a minha voz para o equilíbrio do mundo. Contem com a minha voz para torná-lo fecundo. A minha voz é tudo que até agora dei. Quero deixar o mundo melhor do que o encontrei. Griote.